Memórias, experiências, emoções pra relembrar. Rostos e sorrisos que jamais se perderão, pois pra sempre em nosso peito ficarão. Amizade aqui formada, nós jamais esqueceremos, muito em breve todos juntos, para sempre viveremos. Cristo irá voltar, eu quero me preparar, e nesse lugar amigo, quero muito te encontrar. Saudade é grande, antes mesmo de partir. Tantos sentimentos, é difícil resistir. Lágrimas e abraços nos ajudam a compreender como vai ser bom com Cristo ali. Jamais esqueceremos, muito em breve todos juntos, para sempre viveremos. Cristo irá voltar, eu quero me preparar, e nesse lugar amigo, quero muito te encontrar. Nesse lugar.